Panorama Agrícola para 19 de abril de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, sexta-feira de lua crescente, 19 de abril de 2013, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: a fome é o melhor tempero. Na dica do programa de hoje, como substituir o sal. No Alimento e Companhia você conhece a moringa. E no boletim do SC Rural, Santa Catarina Rural investe em agroindústria, melhoria de sistemas de produção e atividades não agrícolas. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para substituir o sal numa alimentação saudável, use plantas aromáticas nas refeições, como orégano, salsa, manjericão, pimenta vermelha, cebolinha, manjerona, canela, gengibre e alecrim. É hora das notícias. A Secretaria da Agricultura e da Pesca, pelo segundo ano seguido, vai pagar a subvenção ao Prêmio do Seguro Agrícola para os produtores de maçã. O programa de subvenção ao seguro agrícola foi lançado pelo governo do estado em 2011. E no último ano beneficiou mais de 1.200 agricultores somente pelo meio da subvenção de 50% da parte que cabe a ele pagar. Em 2013 foram incluídas no programa as frutas de caroço, ameixa, nectarina e pêssego, além das culturas já incluídas de arroz, cebola, feijão, milho, soja, trigo e uva. Para a safra 2013-2014 estão orçados R$4.100.000 em seguro agrícola. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós conversamos com você sobre a moringa. A EPAGRE está estudando esta planta rica em vitaminas e minerais. Um estudo do pesquisador Antônio Amauri Silva Júnior, da EPAGRE de Itajaí. Em recente reportagem da revista agropecuária catarinense, a RAC, a moringa é descrita como tendo 7 vezes mais vitamina C que a laranja, 4 vezes mais cálcio e 2 vezes mais proteína que o leite, 6 vezes mais vitamina A que a cenoura, 3 vezes mais potássio que a banana, mais ferro que o espinafre, além de vitaminas B, E e beta-caroteno e sais minerais como fósforo, selênio e zinco. Toda essa riqueza nutricional se concentra na moringa, também conhecida como lírio branco e quiabo de quina. Os estudos da EPAGRE ainda se limitam a avaliações botânicas e fenológicas, mas os pesquisadores em Itajaí planejam analisar também o cultivo e o processamento da moringa. Segundo Antônio Amauri Silva Júnior, existe potencial na indústria, nas merendas escolares e nos sistemas de clarificação de água. Os usos da moringa são múltiplos. Na Indonésia, por exemplo, folhas são usadas em sopas, molhos, saladas, sucos, pães e biscoitos. No Timor-Leste, as flores são fritas em óleo de coco e imersas em leite de coco. Os frutos são consumidos na forma de picles ou fritos, e as sementes são cozidas e usadas em saladas. As flores são melíferas e o mel dessa espécie de moringa é medicinal e alcança boas cotações no mercado europeu. A moringa também apresenta propriedades medicinais e funcionais. A casca da moringa tem ação antimicrobiana, antirreumática e diurética e estimulante. Os frutos são antioxidantes, anti-inflamatórios e hipotensores. E as folhas da moringa, por serem ricas em vitaminas, combatem os radicais livres, prevenindo assim o envelhecimento precoce. Outra característica da moringa que a Epagre pesquisa em Itajaí é a capacidade de purificar a água. Das folhas, flores e sementes da moringa se extrai um produto usado como decantador no tratamento de água para consumo humano, similar aos produtos químicos utilizados pelas companhias de tratamento. As pesquisas científicas confirmam muitas propriedades medicinais, como a eficiência da planta no tratamento de reumatismo, tumores, lúpus eritematoso, artrites, hipertensão arterial, hepatite, glaucoma, irritação gastrointestinal, dermatoses, bronquites e outras doenças. Vamos ver então como procede, como se desenvolve a pesquisa que a Ipagre faz em Itajaí com a moringa, planta rica em vitaminas e minerais. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, conversamos com Eli Moacir Rebelato, que é diretor do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Eli Rebelato fala sobre as prioridades do Santa Catarina Rural em termos de investimentos. Bom, os subsídios do programa, eles não são só para agroindústrias. Existe essa linha de pensamento que é para a agroindústria, mas nós apoiamos também a melhoria dos sistemas de produção. Atividades não agrícolas, por exemplo, o turismo rural. Então, fazem parte do projeto SC Rural essas atividades. Então, se um grupo de agricultores está produzindo matéria-prima em forma grupal, na forma coletiva, e que pretende melhorar o seu sistema de produção, o processo é o mesmo, é procurar os escritórios Epagre, Sidasc, nos municípios e obter maiores informações a respeito disso. Então, pode ele não industrializar o produto, mas sim querer melhorar o seu sistema produtivo. Isso é possível dentro do programa SC Rural. Eli, que exemplos nós temos nesses dois primeiros anos de programa SC Rural de melhorias de sistemas e de atividades não agrícolas? Bom, nós temos dois projetos já aprovados e em fase de pagamentos, que é turismo rural, um na Serra Catarinense e outro no sul do estado. E também nós temos, assim, só para como exemplo, um grupo de produtores, uma cooperativa, né? Uma cooperativa de produtores de leite que vendem a matéria-prima. Então, eles vendem o leite e eles estão sendo apoiados pelo programa SC Rural na melhoria dos sistemas lá na sua propriedade. Então, eles estão melhorando pastagens, eles estão melhorando as instalações para se adequarem às normativas de produção, às exigências de mercado, né? E que eles não estão nesse momento, pelo menos não é ideia da cooperativa no momento, industrializar o leite, e sim melhorar o leite a ser vendido, e eles vão continuar vendendo o leite, a matéria-prima. Então, eles podem ser, sim, apoiados pelo programa SC Rural. Então, há investimentos do SC Rural em agroindústrias, em atividades não agrícolas e também em melhoria de sistemas. Perfeito, perfeito. Nós podemos apoiar a propriedade, desde que ela esteja num contexto de uma cooperativa, de uma associação, nós podemos apoiar o produtor individual, que ele está dentro de um grupo. Não é a forma assim individual, um agricultor isolado, né? Então, nós temos essa forma. Também nós temos várias indústrias, principalmente na região meio-oeste, oeste catarinense, que é na industrialização de leite e embutidos de suínos. Né? E também estamos apoiando, como já comentamos, o turismo rural. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o diretor do SC Rural, Eli Moacir Rebelato. Lembrando que são prioridades do SC Rural agroindústrias, melhorias de sistemas de produção e atividades não agrícolas como o turismo rural. A equipe do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina está disponibilizando o acesso à versão digital dos livros com os resultados do projeto executado desde 2007 pela FURB, pela UFSC e pela EPAGRE. O projeto está sendo financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e esse conhecimento gerado e a produção científica resultantes desse projeto vão permitir aos gestores públicos e privados a tomada de decisões adequadas e fundamentadas acerca de proteção e uso sustentável dos recursos florestais. Acesse os livros digitais em www.iff.sc.gov.br. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.